Espertinho das irmãs, Caio e Brenda, tamo junto. Meuscds.com. Riqueza pra coroa, uma casa daquelas. Posso até ficar rico, mas sei que sou favela. Quero cantar, quero ver se quem busca alcança. Consequência fama, mas eu tô querendo grana. Quem já passou no sofrimento sabe que não é bom, mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão. Ter opinião que o moleque não tá à toa. O nosso intuito é dar melhora pra coroa. Se eu tô voando baixo, sonho e vou buscar. Se é carro ou mansão, essa só eu vou comprar. Conquista em cima de conquista, obter uma boa vida. Acelerar, educar, uma voz que cinza. Mas o princípio é dar melhora pra família. Riqueza pra coroa, uma casa daquelas. Posso até ficar rico, mas sei que sou favela. Quero cantar, quero vencer, quem busca alcança. Consequência fama, mas eu tô querendo grana. Paredão, bichão, Cândido Babaí, DJ Eletromix, tamo junto, gato e gatinho. Meuscds.com. Quem já passou no sofrimento sabe que não é bom, mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão. Ter opinião que o moleque não tá à toa. O nosso intuito é dar melhora pra coroa. Se eu tô voando baixo, sonho e vou buscar. Se é carro ou mansão, essa só eu vou comprar. Conquista em cima de conquista, obter uma boa vida. Acelerar, educar, uma vou concisar. Mas um princípio é dar melhora pra família. Riqueza pra coroa, uma casa daquelas. Posso até ficar rico, mas sei que sou favela. Quero cantar, quero vencer, quem busca alcança. Consequência fama, mas eu tô querendo grana. Riqueza pra coroa, uma casa daquelas. Posso até ficar rico, mas sei que sou favela.